números múltiplo comum e vários os fatores. Das ruas asfaltadas aos elevadores. Elevação do pensamento, raciocínio, interatividade. Apresentação lírica da nossa cidade. Aqui o mundo passa vida e tradição. A vida que se alaça pela multidão. São Paulo é minha casa, onde pulsa o coração. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Cé, Santo Antônio, Santo Amaro. Arpoador, Aracati, Oratório, Operário. Pari, Piqueri, Paulista, Pompeia, Aurora, Rua Aurélia. Unidade, União, Liberdade, Bairro do Limão. Organização. Vidas misturadas, inusitada, multidão. Frequentada por várias caras, paradas, caladas. Andando de trem de metrô, limpos de caras lavadas. Camelô, pai, mãe, avô. Vila Matilde, Madalena, Cantão, Zona Sul. Moema, Pinheiros, Pacaembu. Essa é a São Paulo, cidade de multidão. Em cada esquina um teatro de pura emoção. Aqui concentrada, gente de todo lugar. Do Rio Grande do Sul até onde o vento levar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Ipiranga, São João, aqui dentro tem Itália, Peru, Japão. Um povo simples de boa intenção. Cidade sem limite, manifestação. De ninguém entender, a vida ensina. Assina por esquina do povo a viver. Já que o tempo bom não volta nunca mais. A cidade então não dorme, não fica para trás. Por aqui o mundo passa, dentro e fora de casa. Ando por São Paulo, por isso eu tenho asas. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos. Somos urbanos latino-americanos. São Paulo minha cidade, 450 anos.